unção que o crente vence. Com a força do eu sou, caminha no deserto 40 anos sem parar. Se é um azeite da viúva que está se acabando, quem tem unção ora e na hora Deus faz multiplicar. Se é unção que você quer, seja um crente de altar, que o nosso Deus não vai falhar. Que vai além dos montes e destrói toda a muralha. Unção que faz o valente virar pó, virar migalha. Se você quer ter unção, peça com fé, vai insistindo, porque o nosso Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha.